Yo, em busca do que lutamos, em busca do que fazemos, em busca do que falamos, do que pensamos, do que seremos, em busca porque estamos, em busca porque fizemos, em busca da liberdade, minha diversidade e o que teremos. Nascemos homens livres e nos matam por essa cor. Somos presos por essa raiva que para entre o ódio e o rancor. Perseguidos desde sempre, entre as gemas e as correntes, entre o sol nascer quadrado, racistas fardados e inocentes. Heading to the next stop. No, we not stopping till we hit the next spot. We got our heads up, heading to the next stop. No, we not stopping till we hit the next spot. Taking care of one another, gutter. Holding up each other, gutter. Taking care of one another, gutter. Holding up each other, gutter. Amor de prata, amor ingrato, amor de fato, amor abstrato, amor de extrato. Mesmo barco, mesma dor, mesmo grito, mesma cor, mesmo sangue, mesma mente, mesma pele, mesma flor. Somos um, e um que somos, mexeu com um, todos falamos. Sem fronteira, sem divisa, só bandeira da nossa brisa. Lá em Ibiza ou em Torre de Pisa, Jassana, as ruas de LA. Mesma camisa, mesma coriza, mesmo clã, mesma ideia eu sei. Lá no fim, vamos ficar bem, lá no fim vai tá tudo bem. Lá no fim é o mesmo trem, lá no fim somos mais de 100. Somos o mesmo povo, eu sei, somos o mesmo sangue do rei. Somos a sintonia, somos a magia, somos rebeldia, lei. Somos a mesma música, somos a mesma fonte. Somos o mesmo hoje, mesmo amanhã, somos mesmo ontem. We got our hands up, heading to the next stop. No, we not stopping till we hit the next spot. We got our heads up, heading to the next stop. No, we not stopping till we hit the next spot. Taking care of one another, holding up each other, Taking care of one another, holding up each other, Got our hands up, heading to the next stop. No, we not stopping till we hit the next spot. We got our heads up, heading to the next stop. No, we not stopping till we hit the next spot. Taking care of one another, holding up each other, Taking care of one another, holding up each other, Yeah.